Yeah, good evening, Sub Joshua. Ofende, makoto sana eyinu alligator papene minyi bi ofe nti makoto bi na minyi red tent mai mana ma makoto a na me pere mi bi se de akwanche ne motuma ye na de biara anade muncho na ma woda kosi na me pere mu Também é de beira de ir numa outra classe.